Se você soubesse o quanto eu me dedico, se contasse as vezes que eu já paguei mico, quantas vezes eu não pude entender você, mas relevei. Toda vez você me destrói, sai por cima e ainda me xinga. E se você soubesse quem me liga tanto, eu não tô mais ignorando, porque eu sinto falta de amor de alguém. E se você soubesse quem tá me querendo, tentando invadir seu terreno e quer ficar no seu lugar, ah, e se você soubesse também que isso não vai rolar, meu coração não pede mais ninguém, só que isso passa. Se você soubesse quanto eu me dedico, se contasse as vezes que eu já paguei mico, quantas vezes eu não pude entender você, mas relevei. Toda vez você me destrói e sai por cima e ainda me xinga. E se você soubesse quem me liga tanto, eu não tô mais ignorando, porque eu sinto falta de amor de alguém. E se você soubesse quem tá me querendo, tentando invadir seu terreno e quer ficar no seu lugar, ah, e se você soubesse também que isso não vai rolar, ah, meu coração não pede mais ninguém, só que isso passa. E se você soubesse também que isso não vai rolar, meu coração não pede mais ninguém, só que isso passa.